Bom, houve uma interrupção por um alarme aqui. Então, ou falar assim, olha, que bom, legisle sobre a nossa moral e bons costumes, e que realmente a grande finalidade do segmento de Jesus é você ficar legislando sobre casamento homossexual ou querendo a posse de armas, essas maluquices que essas bancadas religiosas fazem. Cara, o evangelho de Jesus é confrontativo com o sistema do mundo. Eu gosto muito da frase do Hugo, né, que a gente repete e coloca como nossa, incorporando isso como exatamente uma essência da mensagem do evangelho. Para um mundo imposto, um mundo oposto. E quando você se opõe a esse mundo de opressão, de injustiça, de desigualdade, de exploração do trabalhador, dessa loucura de, sabe, misógina, essa coisa que explora a mulher, coloca ela em segundo plano, em que as crianças são usadas, que são usadas como fonte de renda, que são oferecidas em holocausto no altar do mercado. Cara, quando você se opõe a isso, é uma ilusão achar que você vai ter uma vida boa, calma, feliz, sem sofrimento. Vai haver reação. E aí, o que diz o texto bíblico? Seja forte e corajoso. Quando você vai correr o risco de fazer alguma coisa, quando você vai correr o risco de subir uma montanha, quando você vai correr o risco de enfrentar um perigo, quando você vai correr o risco de fazer uma aventura qualquer, ou quando você vai correr o risco de entrar numa relação que você não conhece, você precisa ter alguns elementos que não vão ser outros senão força e coragem, bom ânimo. E lembrar que a gente pode ser forte, pode ser corajoso, não porque isso sejam características nossas, naturais, porque nós somos as pessoas mais valentes do mundo e, por isso, melhores que as demais. Não, porque o Senhor diz, eu sou com você. Eu vou estar com você até o fim. Eu nunca vou te abandonar. Você vai estar comigo. Eu vou estar do seu lado. Eu vou te dar algumas vitórias, você vai ter as batalhas, e mesmo nas dificuldades eu vou estar com você. Eu vou estar com você o tempo todo. Bom, uma lembrança que eu queria que a gente tivesse na cabeça, qual é a fonte da nossa coragem, qual é a fonte da força para poder fazer o que a gente tem que fazer? O Senhor está comigo. E eu gosto de uma frase que eu repito há muitos anos, né? Deus mais um é maioria. Ou seja, quando você olha para as reações que o povo, o populacho tem, a massa tem, a massa junta, xinga. A massa entra num estádio, como foi naquela vez com a Dilma, e xinga palavras horrorosas que ela não teria coragem de falar pessoalmente e em sã consciência. A massa lincha, a massa espanca, a massa quebra. A massa invade, a massa faz várias coisas baseado, e passa a ter força e coragem para fazer isso, baseado no fato de que estão em maioria. Em maioria, uma torcida organizada arrebenta, como eu vi uma vez, um outro torcedor, porque ele está com uma cor de camisa diferente. Ele vai e quebra o cara, machuca o cara, vilipendia a pessoa, por vezes até mata. Porque em massa, em maioria, as pessoas são capazes de fazer coisas que na sua vida normal, civil, não fariam. Eu não conheço muita gente que teria a coragem, a não ser alguns animais psicopatas, de sair batendo e matando gente por causa de cor de camisa, opção política, ou que seja. A maioria das pessoas não faz isso. Mas quando numa massa, quando num grupo, é impressionante a capacidade que a gente tem de coragem de matar, espancar, fazer o mal, quebrar, incendiar. Ora, se a gente tem essa coragem, quando a gente se sente fortalecido pela massa, quanto mais coragem a gente não vai ter, se a gente se compenetrar e colocar na cabeça que a gente está com Deus. E é por isso que ele fala, seja forte e corajoso. Não temas, eu estou com você. E por fim, eu queria dizer que se você contar, existem muitas promessas na Bíblia. Existem promessas que Deus faz para as suas comunidades dizendo da prosperidade. Existem promessas de Deus dizendo que ia dar segurança, paz. Existem promessas de salvação, de perdão. Mas tem uma promessa que se repete mais vezes do que qualquer outra na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Em todos os textos bíblicos, essa promessa aparece repetidamente até o final. Eu estarei com você. Emmanuel, Jesus. Emmanuel é o nome que o profeta Isaías dá ao Messias. E Emmanuel quer dizer Deus conosco. Essa promessa é tão absolutamente central na mensagem do Evangelho, que quando Deus vai dar nome a si mesmo, né, como Messias, ele se chama Deus conosco. Eu estarei com vocês. Essa é a promessa. Então a gente pode confiar, o Senhor prometeu isso. E ao prometer isso, ele nos dá a fonte da nossa força, da nossa coragem e da possibilidade de a gente seguir correndo risco em nome dele. Então que a gente tenha um bom dia, que Deus nos guarde e que a gente possa ter a coragem e a força, não de buscar uma religião que nos faça sentir bem, mas a coragem e a força de enfrentar os poderosos, a opressão, os sistemas do mundo e dizer que um outro mundo não só é possível como necessário, como acontece no meio da gente. Bom dia.